Golfo Victor, decolada 112, controle 119, decimal 35, boa viagem. Caraca, vou dar pro 5, muito obrigado, bom dia. Tem um robô Golfo Victor, decolou da 35, tá passando 410 na saída Mambo Alto, frente da recursão 3D. 7 Romeu Golfo Victor, turma até 3000 na saída Mambo, Romeu Golfo Victor. E acione o código botão normal? Fico 003 funcionado agora. Fico 5503 funcionado agora. Victor, Rio Delta. Estou buscando seu pulo 093. American 980, cleared the bomb for arrival. American 980, squawk ident, descend maintain level 050, and start for departure at pelo position to active runway is closed to workmen and troops. American 980. Aqui é Guarulhos, 340. Novamente. Solo Salvador, o 31, 71. 340 Guarulhos, irei com o Renan. Poderia coordenar o 360, senhor? Start hold departure at below position, on star bomb, expect LS Rex Ray runway 10, American 980. Okay, this is Captain Brooks, and I'll be talking to you in the tower when I arrive. I was cleared by the approach, and they said it was 10 minutes out, asked me my arrival time, and I am now burning gas at the wrong altitude. You understand me? Yes, I understand you. So I intend that you have time to land at more 15 minutes. We will not land at Precil. We will do one hold and then proceed to Akaju. More 15 minutes to land. 15 minutes to land is now 0915. The drum is open at 0930. So, 15 minutes to open their drum, confirm. I understand your English is a little broken. I spoke with the approach lady. She said 10 minutes to airport. I said only 10 and we cleared to land, correct? She told me EFC, expect further clearance to land for a 15 after arrival. I will proceed to Akaju every morning if you cannot get this correct. You copy me? As a cop. You are in Brazil, man, not America. O meu Golfo Victor submantém nível 00, o meu Golfo Victor. 100, Golfo Victor. Bola curva direita, 542, 935 ao controle. 22. Dan, repetiu o transponder, por favor. 5542. Neto, portão 2, entrando para o pushback somente. Rectângulo Lima, desça e mantenha o nível 050 na chegada à área, guarde LS X-Ray, pista 10, ajuste 10, 14. Papá Romeu, Mike Tango Lima. Dinamares, essa parte, meu. Salvador. Tiago, Golf, qual parte se encontra e a pista que vai ter que utilizar? Pretende decolar 17, pronto para Manetão, Salvador, para Sierra November, Yankee Tango 080, plano Yankee, até 40 milhas após passar com 085. Confirmando alguns dados, rádio A276, confirma. Afirma. Entre você na minha escuta, aguarda de cópia. Mantém agora nível 040, Romeu Golf Vitor. Abandono agora o 40, Golf Vitor. Poderíamos informar por mais quantas milhas, senhor? Mais aí, mais 6 milhas devido à espera do... Vamos mandar o América Line, tá? Do American Airline aqui, que está no 50. American 980 after a report on inbound turn. American 980. Report where? American 980. Report inbound turn. Okay, we're in the holding heading 036 right now. American 980. When inbound turn, it was clear descend to 4000 and perform. Both arrival, expector XRLS, now the airdrome is open to land. Okay, I understand the airdrome is open to land. We're cleared to 4,000, try to bump arrival to the ILS X-ray runway 10, American 980. Affirmative. Romeu Golf Vitor, sube e mantém nível 100 no 00. 7, faça 145, descida uma centena na bomba. Não copiei. Delta 3517 na chegada Bons, passando nível 140 em descida uma centena. Delta 3517, desça e mantém o nível 060 na chegada Bons, aguarde ali a Sexto Ray, Pichon 0. Delta 3517. 3517 até o 060, o senhor recomenda alguma velocidade? American 980, the first 90 meters it's not available. American 980, copies first 90 meters, runway 10 closed. DCT, após direto e Ituaco, 5535, transponder, frequência do controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Gente, decola 17 para o perfil da Gole, 1080, saindo a radial 2. Bom, então confirmando a 17, com a direita na Gole, Eval, após Eval, direto o destino. 5535 transponder e frequência do controle 1 no 9.35. Gente, curva à direita, Gole, Eval, após DC, transponder 5535. Reto, tá na bata, cópia B, 02? 02. Copiado, chame, para cima da decolagem, chame agora a torre, 1 no 8, nesse momento, tem um bom voo. Obrigado, bom dia. Here for final answer, runway 10, over. Clear for approach to 10, American 980. Copia? Quanto cópia? 4069. Salvador Campinas autorizado 320. Aerovia Peruí 58. Decola down no zero, curva direita. Subida Gole, transição Gonza. Código 5545. Frequência do controle 1 no 9.35. Torre 1 no 8.6. Autorizado 320 para Campinas. Aerovia Peruí 58. Decola da pista no zero, curva direita. Saída Gole, transição Gonza. Transponder 5540, controle 11935, torre 118.6, azul 4069. Transponder 5545. 5545, transponder 4069. Então 01, no centro plano para o pushback de acionamento. Chamará 4069. 1-2085, Romeu Golf Vitor. Chamará na frequência 1-2085, o Golf Vitor, bom dia. Bom dia, bom dia. Paulo, Salvador, bom dia, o Trip 55 no 4. Trip 55 no 4, prossiga. 150, por gentileza, Aracaju. Autorizado final ILS, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 14, reposta estabilizada. Ok, 2.000 com 10, 14, reposta para estabilizada. Mike, você comigo. Tá firmo? Desvio plano escuta conosco, ok? Devido a aproximadamente o plano só entra normalmente no sistema aproximadamente meia hora antes. Chame 20 minutos fora, que assim, ou se esperar daqui a mais ou menos o tempo que o plano aparecer, pela sua autorização e pague já sua cópia. Gente, demorar 20 minutos. 1-4, obrigado. Papa Romeu Mike Serra Golf, autorizado alinhar e manter, pista 17. Altimeter 1014, contact now tower 118 decimal 6, America 980, bye. 18-6, good day. 3, 119, 119, American 980 for runway 10. America 980, I have you in sight, runway 10 is... Runway 10, report runway 10 in sight. Runway 10 in sight and understand first 90 meters close. That's correct. Clear to land runway 10, wind 130 degrees, 09 knots, check landing gear. Clear down and understand clear to land, 10 American 982. Carlos, ajuste 1-0-4, total 9-9-0. 1-0, 060, ciente. Senhor Salvador, bom dia, agora no 7, no 5. No 7, no 5, desça e mantenha o nível 060 na chegada ponta, aguarde LS X-Ray sem glide, ajuste 1-0, 1-4, com os primeiros 90 metros impraticáveis, gol no 7, no 5. Gente, gol no 7, no 5, extensão R-Nave de NFS da Vera. Gente, copiado, aeronave, prevista após pelo serviço 366. Se após pelo 366, tá com sério, gol no 7%. Não 3597, chame agora controle, na frequência 1119 decimal 8. Tá 3597, controle. 04 com a Juliette. Tá 3597, controle, frequência 1198. É pra chamar em 198, 3597, é isso? 198, 119, decimal 8. 198. Controle, bom dia, o gol 1804. 1804, bom dia, desse mantenha 060, na chegada, monta guarda de LS X-Ray, sem glide, ajuste 10, ajuste 10, 104. Pois é, nós estamos cientes da Juliette, descendo para o 060, e LS X-Ray sem glide. Gentileza, confirme o comprimento da pista. Os primeiros 90 metros estão impraticáveis. Gol no 804. 90 metros impraticáveis. 90, é isso? Afirmativo. Metros de pista disponível, é isso? Afirmativo. Os primeiros 90 metros impraticáveis, o restante está disponível. É, senhor, breve. Ah, bom. Salvador ground on 121, the small niner. American 980. Queda proa 095, limite ao localizador. 3000, esquerda 025, limitado pelo norte. Estimativo, vamos começar a reduzir isso para 200 nós, pelo menos. É por aí sobre modulado, é por, o 607? E chame controle na frequência 119 decimal 8, reduzindo a velocidade para pelo menos aí 200 nós para entrar no sequenciamento. Total 99190. Ok, total entendeu que é para reduzir por 220. Permanecer na sua escuta? A frequência agora, 1198. Certo, é que havia sido entrecortado, senhor. Sem problema. 3000 vai chamando o localizador, o T3517. Controle, total 9990, bom dia. Total 9910. Curve à direita, proa 040, limite magnética 130 de Simbra, reduza para 200 nós. Reduzido para 200, total 9910, proa 40. Vai cruzando 70 para 160, entenda a informação, Juliette. Aguarde, gol 607, curve agora à direita na proa 240, desse mantém a 4000. Limite a marcação 110 de Simbra. Direita 240, descendo para 4000, limite 110 de Simbra. Afirmativo, chame controle, frequência 1198. Vai chamar 198. Gol 1597, redução para 230 nós. Gol 1804, redução para 250 nós. Já viemos mantendo aqui, já faz uns 20 minutos, 250, a solicitação do centro com 804. Ótimo. Top 9840, desça e mantenha o nível 050 na chegada Mare, guarde LS X-Ray sem glide, primeiro 90 metros para escada, ajuste uma 014, câmbio. Controle, São Rodolfo, Papa Rio, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo, contato radar, vigilância, Mike Serra Golfo. 170 de grau, total 9910. 1-0, ciente. 9.5 milhas da sua frente, já está 9.9-1-0. Para interceptar, homem. Estimativo, subindo agora até o 40, 040. Vai ser agora. Complete final ILS, correção. TAM 3597, complete final ILS, chame torre 1-8, decimal 6. 8-6. Subida Pouca, Tenente Maracaju, código 5552. Controle Salvador em 1-9.35, torre operando em 1-8.6. Autorizado nível 490 para Recife, autorizado 58 na Pouca Aracaju, 5552 ao transponder, 1935 controle, 286-642. Correto, mano, 642, portão 9, sempre pronto para pushback, acionamento. Chama ela, 642. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3153, passou 1970 para uma centena com a Juliette. Bom dia, TAN 3153, desça e mantenha o nível 070 na chegada ponta, guarde a LSX Racing Glide, ajustado em 1000, ajuste a 1014, os primeiros 90 metros da pista 90 praticados. Vai guardar o ILS 1014, confirma ILS com glide, está mantendo 270 nós devido ao pedido do tempo. ILS sem glide, sem glide. Sem glide, velocidade mantém 270 nós. 250 para sequenciamento. Tchau, táxi, seu inicial, seu push. Ok, em coordenação com a equipe de solo, autorizado para o feedback após o início do táxi da aeronave da TAM. Azul 4069. Solo Salvador, Papa Romeu, Mike Tango Lima, livrou na escuta para o táxi. Táxi, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, Mike Tango Lima. Controle agora 1-7-1-5. 07, não sei como até escuta. Gol 1607 para o localizador, curva à esquerda, para o A135, reporte estabilizado. Informo tráfego 11 horas, 7.2 milhas, grau de speed 160 nós, a 1 milha da posição Duna. Curva à esquerda, 135 para o localizador, tem o tráfego de queda. Porta na Guaterna, 1-5, reduza para 1909. Desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-4. 1099, 3 mil e 1-0-1-4, pro gol no 7 no centro. 2-3, bom dia, o gol 897, informação Juliette, 190 para o 110. Gol 897, desce e mantenha 80-080 na chegada Ponce, aguarde o LS X-Racing Glide, com os primeiros 90 metros impraticáveis. Gol 1897. A Ponce 080, intenção R-Nave da 10. Gente, copiado. Quase o voo. 0 no 4 agora, 286.0, tá 3, 171. No 7 no 5, reduza para 1709. No 709, 0705. Estabilizado com o campo à vista, pode prosseguir o 9910. Tá 9910, chame torre 18.6. 18.6, chamarei, bom dia. 5594 na escuta. São Salvador, bom dia, Master Top 9840, cruz 90 para o nível 050. 40, 1804. Positivo, novamente reautorizado, 060 na proa 240, ainda limitado pela 1110 de Sembra, com 804. Master Juliette, 3517. 9840. Feira deslocada em 90 metros, sem pouso autorizado, pista 10, o vento 140 graus, 0612 de nós, cheque o trem. A chave gravada. Opa, continua. Satina mantém ainda gole, após gole evão, para depois prosseguir direto. Está livre no momento agora a sua ascensão a nível 080. Aí, Thiago. Reduz para 190 nós, Master Top 9840. Master Top 9840, curva à direita, proa 045, limite magnética 130 de Sibra. À direita, proa 045, limitado pela magnética 130 de Sibra, Master Top 9840. Temperatura no momento em Salvador é de 27 graus. 1804, limite agora é marcação 1110 de Simbra. Chame agora o controle na frequência 1119.8. 098, bom dia. Está finalizando o push, o senhor vai manter posição da Juliette e aguardará o início do táxi da aeronave. Positivo. Está autorizado o sinal RNAV, desça para 2500 pés. 250 pés, 366, agora 7 no centro. Pelo Salvador, bom dia. 1804 da Gol, está atingindo 6 mil pés com 1014. 1804, desça até o nível 050, mantém a proa, limite permanece. A confirmação para mim aqui, ele já falou 6 mil pés, agora é nível de novo, é 050? 6 mil, com 1804. 5 mil ou 6 mil? Vou dar 3171. Sete na 3171, não mantém o ponto de espera. Mantendo. Direita pro 08085, descendo para 3 mil pés, informar e estabilizar. Master Top 9840. 10, no solo aos 37, libere a direita, chame o solo em 121.9. Eita, 29, obrigado. Nada. No 804. Na final, Campo à Vista, gol no 607. Gol no 607, chame Torre, 18, decimal 6. 26. Gol 1804, desça para 4 mil pés, curve à esquerda, proa 190, limite magnética 110. 607, tráfego avistado, cabeceira deslocada em 90 metros, ajuste 10 no 4, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 05 nós. Teve pouso, 10 no 4, gol 607. Afirmo. Sou 366, gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, complete final R-Nave, informe Campo à Vista. Tomara Campo à Vista, 7 no 5. Salvador OTAN 3179, transfere informação Índia. 3179, bom dia. Desça e mantenha o nível 070 na chegada Bonsa, guarde LS X-Ray sem glide, ajuste no 014, com primeiros 90 metros impraticáveis. 070, Bonsa LS X-Ray sem glide, 3179, 1014. Na ponte espera, 286-0409. Obrigado, bom dia. 3517, ingresse via Juliette para o ponto 04 e confirme, a próxima perna é Brasília? Positivo, é Brasília, está prosseguindo então via Juliette para o 4, 3517 da terra. Coordinal 360? Ponte em chance, obrigado. 804, desça para 2 mil pés. Descendo agora para 2 mil pés, o gol 1804, interceptou o localizador. Gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, chame Torre no 8 decimal 6. 8 e 6, bom dia. 3153, desse mantenha 4 mil. 4 mil, 3153. Gol no 7 no 5, continue a aproximação número 2 para o pouso, aguardando pista livre. Ajuste no 0 no 4, cabeceira deslocada em 90 metros. 7 número 2, agora pista livre, gol no 7 no 5. Você top 9840, mantém o perfil, aguarde para 1700 após marcar 2 testes. Sim, é, porque pelo perfil aqui, passando duna, a gente já poderia baixar para 1700. Gente, então, mas você top 9840. Obrigado. Torre Salvador, azul 4069, ponto espera 990. Azul 4069, número 2 para decolagem, mantém o ponto de espera. Mantenha azul 4069. Uno 715, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 079. Eu pouso 0771. Utan 3171, após o tráfego da Gol, autorizado a alinhar e manter pista 10.